Oceania 142 é o solo? É, segure e mantenha a posição no 7 e aguarde para iniciar, ok? Confirme para aguardar o 6142, senhor? Afirmativo. Já tem uma aeronave da TAM que está finalizando, vai iniciar o táxi. Vai coordenar com a equipe de solo após a passagem do 320 da TAM, sua retaguarda, e se inicia no 7. Positivo, após o 20 da TAM, inicia o 6142. Após Mari Duna. Após Mari Duna, é 3-2-1. Estabilizou a 3-1-4. 3-1-5-4, complete final, chame torre 118.95. 18.953-1-5-4. 1-6-4-8, descida para 2.000 pés, o ajuste 1.010, livre sinal LSXR, reposta estabilizada. Cliente, descida para 2.000 pés, com 1.010 no ajuste, retornando a estabilizada finalmente foi no 1.648. 1.010, ajuste, liga no ponto de carga da 1.010, chama a torre 1.18, decimal 1.6, volta 431.44. Santa 3154, escuta. 3154, passando Simbra, baixo para baixo. Livre pouso, 120.14, entrando 3154. Gente, pouso 3154. mantém o Oxê na MA3, 15 após o tráfego na torre. 3, 1, 6326 tem descida reautorizada para 3 mil pés, o ajuste 1010, redução de velocidade 220 nós. Gente, descendo para 3 mil, ajuste 1010, dirigindo para 220 nós, 6326. 3154, Antônio Pérez de Vlano. 3154, boa tarde, eu tô ligado em ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, 3154. 3154, 29. 1142, é o mesmo, 1, 6 horas e 40, terra rápida. Passaré 61142 autorizado táxi via Índia. No ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal 6. Ajuste altímetro no 010. Autorizado via Índia. No ponto de espera 18610. Salve, Salvador. Muito boa tarde. Chené 6213, chama gate 5, pushback acionamento. Passaré 6213, aguarde pushback. Guardando 6213. Decolou aos 50, 1935. Esse aqui é reposto estabilizado. Descendo para 2000, Lito. O procedimento é que foi estabilizado, não zero, reportará estabilizado, 6320. Ouro 648 já estabilizado. Ouro 648 estabilizado, baixado, travado. Completa a final, chama a torre 118 decimal 95, gol 1648. Ouro 1895, 1648, Fernando. Boa tarde, Oceaner 63, no 5, decolada no perfil da Arbor. Oceaner 63, no 5, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 360, da presente proa de Elefa. Presente Elefa, muito obrigado para o 36, Oceaner. Salvador, Oceaner 62, mantém a ponto de espera. Livre Pouso, pista 10, 110, 114, 9. Livre Pouso, 152. Zona 44, está sob contato radar, sobre o 370, a saída Momo, alvo Fruti. 370, Momo, tração Fruti, TAM 3, zona 44. Quilo, prossiga para Salvador. O senhor acende até 6.000 pés 0154, Juliette Quebec Kilo. Gente, Juliette Quebec Kilo tem a sua ascensão autorizada para 6.000 pés. Ajuste em Salvador 1010, aporte pronto para o lançamento. Oi, LS X-Ray da pista 1063. Xanem 6326, informe que tem tráfego da Goa à sua frente 5 milhas. Reduza para aproximação, complete final, chama a torre no 862. 862, boa tarde. Boa, bom pouso. Rodou muito, boa tarde, a Xanem 6326, final 1-0. 6326, continua a aproximação e aguarde o pista livre. Guardando, 6326. 62, 13 autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera da pista 1-0, chame torre 1-18, decimal 6, ajuste de altímetro 1-0-1-0. Ativo, táxi via Índia, ponto de espera 2-6, 62, 1-3. Direita, 1-2-1-9-1-6-4-8. Na 6326, livre público, CD 110, 114. Alfa ali, mantém a pausa da companhia na frente. Xanem 6326 no solo aos 57, direito em 21. Solo 1218, 1219, o Xanem 6326. Boa tarde, Xanem 6321. Estou ciente do 6312, no 6213, após companhia, Lima 10. Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, 632. Agora, linha metade. Estando no 288. 260, 288 alterno, obrigado, boa tarde. Saneamento 397. Xené 6142 ao 591935. 1935, boa, obrigado. Controle Salvador, Xené 6142. Xené 6142, está sob contato radar CB 250, saída Pucajé, Maracaju. Subi 250, Pucaracaju, pulou Xené 6142. Subida ao 350, 350. 350, pode autorizar direto a Aru, a presente? Faz coordenação, Xené 6142. Grato. Visando 44, chama Recife no 2545, alternando 12685. 12545, 12685, grato, bom, boa passa. Realmente, bom voo. Xené 6213011935. Utilizado até Leda, direto Leda, 6213. Direto Leda, 6213, obrigado. Ouça, né, 6142, direto Aracaju da presente. Direto Aracaju da presente, obrigado, amigo. solo Salvador, muito boa tarde, até aqui, 5201. Tipo 5419, a informação é ótica, aguarde cópia. Confirma, querida, é a 5201, com a informação ótica. Solo Salvador, 5201. Teve 5201, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Teve 5201, autorizado Montes Claros, nível de voo 200, pistão 190, curva direita após a decolagem. Saída Arbor após Arbor, Vitória da Conquista após Retol, após Montes Claros. Controle 119 decimal 35, transponda 5135. Autorizado 200 para Montes Claros. Fala na 10, curva à direita, descida, saída Arbor, após Vitória da Conquista, Retol e Montes Claros. 10935 é o controle, 5135 é o transponder, 5201. 5201 no cotejamento correto, estamos prontos para pushback e acionamento. Chamaremos nessa para pushback e acionamento, 301. Fala, boa tarde, azul 413, informação ótica, 360, Campina. Azul 4131, nova de cópia. Entenda a presença de gentileza. Azul 4131, pediu a saída, é isso? A termo. Da Eulida Bridge. Eulida Bridge, obrigado. Quebec Kilo, sente, descida com referências visuais, né? Me escuta até cruzar 2.500 pés. Azul 413, no plano para a cópia. Cópia. Azul 413, no autorizado. Campinas, nível de voo 360. Pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridging, Bridging Intercepta, Upper Zulu 16. Controle 119 decimal 35, transponder 5120. Autorizado o 360 Campinas, a rota é conforme, a decolada pista 10, por lá direita, vai ser da saída da El, Leda, Bridging, vai interceptar Upper Zulu 16. 1935 é o controle, 5120 no transponder, o azul 4131. Azul 4131, cotejamento correto, chama pronto para pushback acionamento. Chamará azul 4131. Terra 12685. 2545, 2605, obrigado, amigão. Gente, frequência livre, Kilo. Chanel 6213, chama agora o centro Recife, 126, corrigindo. 13325, alterno 251. 3325, 251, obrigado, bom trabalho. 5491, aspira identificação, da presente está autorizada a proa de estoque, desça no ponto ideal para 4000 pés, voltímetro 1010. Boa tarde, Oceaner 6321. Apenas para te acionar, qual é a saída que está sendo usada para o setor de Brasília? Confirme, Oceaner 6321 ou Oceaner 6327? Não, 6321. Eu não estou lhe chamando ainda para a atualização um pouquinho cedo, só para informação, qual é a saída utilizada para o setor de Brasília? Árvore Elefa. Árvore Elefa, muito obrigado. Eu já volto a lhe chamar para a autorização.